Faz tanto tempo, mas não esqueci o teu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer. E a gente pensa que vai ser feliz, que para tudo há uma solução. Mas solução não existe, sente. Preenche agora o meu coração. Por amor, teu amor modificou o meu viver, o meu ser, teu poder iluminou o meu olhar. Céu e mar, teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor. Sei que não mereço, mas tu és amor, amor. Faz tanto tempo, mas não esqueci o teu carinho tão grande por mim. Sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer. E a gente pensa que vai ser feliz, e para tudo há uma solução. Mas solução não existe, sente. Preenche agora o meu coração. Por amor, teu amor modificou o meu viver, o meu ser, teu poder iluminou. Tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor. Sei que não mereço, mas tu és amor, amor. Por amor, teu amor modificou o meu viver, o meu ser, iluminou meu olhar. Céu e mar, teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor. Sei que não mereço, mas tu és amor, amor.